Só bagulho louco mesmo, hein, mano. Quando diamante pega os diamantes, não deixe que uma só dificuldade estrague a história. Eu já tô ligado nas vadias, toda aquela cena, ambição por dinheiro, fama e glória. O 007 era 5, depois virou 14, depois de 1 milhão é a porra toda. Deus conhece os jogos, piloto de fuga, nem tudo acaba doce, nem tudo aqui é zorra. Fazendo a melhor fumaça no banco de trás, chefe de si mesmo. Vivendo um filme sem pé nem cabeça e roteiro. Você nasceu nos anos 80, hein, parceiro? Que se dirige pelo gueto, te fez maloqueiro. Ou te fez crescer mentalmente, então não invente que isso ofende os liar de frente verdadeiro. Decifrar o nível é possível, ninguém dava nada pro filho da tia que o salário baixo escravizava. Te deixo pra trás se me deixar. Sou que se afogou somente para te salvar. É necessariamente crescer pra você ser grande. RL no cometa para nós não é o bastante. A vida é uma badia, mas ela é minha dona. O que cê sabe do mundo da droga te leva pra lona. Quem não te conhece aqui te compra. Mete bala no buraco dela, passa régua e paga a conta. Eles vão te testar de qualquer jeito. Eles querem saber do que você é feito. E se bate na alma, você sente no peito. Você sente no peito. Vão te testar de qualquer jeito. Eles querem saber do que você é feito. E se bate na alma, você sente no peito. Você sente no peito. O sangue na parede remete à arte. Eu mesmo me carrego onde batalha faz parte. Uma porta se fecha, 5 grades se abre. Quando se fecha as grades, é que a saudade arde. Enquanto a polícia cansa de ser covarde, continua perdendo as suas tardes com Lombardi. Na estrada da flor, quem tá pilotando cai. Teu vizinho diz que tá comprando um terreno em Marte. Essa vida é uma bosta, às vezes se limpa faz parte. A burguesia fede e descreve no encarte. Não posso perder minha alma no jogo da ambição, onde não tem canção que resgate esses bites. A Lamborghini desabafa nesse cassino, onde minhas lembranças são cemitério clandestino. Não deixe essas vadias acima do seu dinheiro, batendo na sua cara e falando cuspindo. Eles vão te testar de qualquer jeito. Eles querem saber do que você é feito. E se bate na alma, você sente no peito. Você sente no peito. Eles vão te testar de qualquer jeito. Eles querem saber do que você é feito. E se bate na alma.